Deu azul, 4201, parou com os pés por dentro, não foi, 43. Azul 4201, chame para um táxi. Chame para um táxi, 4201. 775, seu plano de desvio. Afirmo que tinha sido coordenado anteriormente, antes da transferência, o APROA 025 por aproximadamente mais 15 milhas na presente. Entendi. Legal de descido, 2775. 2775, desça para nível de voo 050. 050, repórter concluindo os desvios, azul 2775. Ativo 2775 para informação. Tráfego, seu segredo no sequenciamento. Agora na posição de 11 horas, 17 milhas com deslocamento nordeste, passando nível de voo na 20 para 4 mil pés, Alfa Tango 72. Tráfego adicional, agora na posição de 1 hora, 35 milhas, deslocamento oeste, passando nível de voo no 50 para 380, das 3180 ao Chané. Ciente dos tráfegos, porém negativo visual, possui um deles de Tichesa, do 2771. 01 076, no seu ver? 77. Quem autorizar o táxi até o ponto de espera, via Fátima 1 no Índia, no ponto de espera, reporte pronto. Autorizar o táxi Fátima 1 no Índia, ponto de espera, chegar a próxima, 4201. Passaria do 2229, deixa para 2000 pés, ajuste no 013, autorizado a final do procedimento NSC, reporte estabilizado. NET para 2000 no 013, reportarei quanto estabilizado, está autorizado o procedimento. 2229, confirme sua velocidade indicada da passarela. Com 245 nós. Entendi. Azul 2775, confirma o sindicado. 2409, indicado azul 2775. 775, redução 2309. 230, reduzindo 2775. É 6225, chame Recife, chama 260, alterna no 288. 260-288, 6225, bom dia. Concluído. Pode voar na proa de estado, azul 2775. Número lá? O azul 2775. Na proa de estado, graça azul 2775. X-ray delta. Alfa, X-ray Delta, bom dia, prossiga. Alfa, X-ray Delta, solicita reboque da aeronave da posição 5 Lima do Pátio 3 até o Pátio Principal, ponto 1. Reporte para ingresso no Pátio Principal, Alfa, X-ray Delta. Alfa, X-ray Delta, se rende, reportarei para ingresso. Uno 963, após a passagem do Embraer da Azul Acauda, passará como autorizado no 804, chame pro táxi. Após a passagem do Azul, autorizado, reporte para o táxi, gol no 963. Rua 4958, sendo identificação, vou na praia de táxi para interceptar a chegada Bom Médio 1, reporta no ideal de descida. Azul 401, autorizada, alinhada de colapso no 0. 102.50 graus, 049, ajuste no 0 no 3. Autorizada, alinhada de colapso no 0, azul 4201. Desça para 2.000 pés, ajuste no 013, utilizado no final do procedimento e ele é fixo no 0, reporte estabilizado. Informo que vai seguir a aeronave da passarela agora 8 milhas à frente, redução de velocidade para 2.109. 2.775 desce para 2.000 pés, o ajuste é 1.013, como número 2 para o ILS X-ray da 10 já autorizado, está reduzindo para 210 o 2.775. Azul 401, decolado Alfa 35, chame o controle de Salvador na frequência 1119.80. 08, Pelotas, obrigado. Dia, o Azul 4201. Azul Azul 4201 está sendo contato, radar Sobol 320, via saída São Bruno. Sobol 320, via, Watson. Salvador Azul 4958 para a descida, está pro habitat agora. Azul 4958, desça para nível de voo 050. 504958. X-ray Delta. Confirme. Alpha X-ray Delta, é, está no ponto de espera, aguardando para a entrada no pátio principal. E o Finger é o 3, ok? Gente, vai prosseguir então para o 03 do pátio 1, na guarda de ingresso no pátio principal. Alpha X-ray Delta. Alpha X-ray Delta, ciente. Para o taxi, voo 1963, 6 horas de autonomia, alterna com 182 a bordo. O 1963, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera, reporte pronto. Táxi ponto de espera via táxi Índia, ponto de espera, reporte pronto, 1963. Sorry, bom dia, passaria do 2229. Passaria 2229, pode na aproximação, aguarda na autorização para pouso. Dirigir altímetro no 0-1-3. No 0-1-3, passaria. Vou para o 260 para estar a formação à frente. 7401, reporte retornando para a Adelida. Vai retornar para a Adelida, você. Azul 2775, redução de velocidade para 1970, nós tráfego que precede o ATR-72 com 1950 de ground speed em redução. Está reduzindo 1970, Azul 2775. Parte principal, reporte término no gate 03. Alpha 3 Delta, ciente, reportaria de término. Passaria 2229, jogo com. Mais 30 segundos. Controle Salvador, Azul 4958, forma de desvios para 030, aproximadamente 10 milhas. Após o oitavo. Para 030, 10 milhas, você pode retornar na projetada pelo 4959. Reportará o 4959. Confirme, ninguém chamou? Não. 775, redução de velocidade para aproximação final. Está reduzindo o 2775. A venda avistou na segunda milha a 800 pés. Tente o passageiro 2229, tráfego avistado, autorizado por ajuste no 0, vento 270 graus, 05 nós, ajuste no 0 no 3. Sempre pode passageiro no 0 no 3. 75 turno 1-9860. 1-9860, boa, azul 2775. O 4201 está voando mostra. Não tem condição de voar além do azul 4201? Tem informações à minha esquerda. Gente, o azul 4201, aguarde coordenação. Voando, moto vá, guarda a autorização do centro de receita. Azul 4958, retornando para o ETAP, controle. Gente, azul 4958, desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro 1013, informe estabilizado na final. 2 mil pés, 1013, para ter estabilizado na final, 4958. 1-2-1-2-9. Paredo 2229, na sala de 41, libera a direita, chame o SAR 1-2-1-9. Libera 1-2-1-9, chama o Paredo 2229. Gente, Alfa X-Ray Delta. Agora sim, visual azul 2775. Gente, azul 2775, cristal pouso autorizado, vento 270 graus, 0620. Livre pouso azul 2775. Caso 2775, salas 42, liberaria direita 1219. Primeira direita 219, boa azul 2775. Azul 4201, informe desvios ao centro Recife na frequência 1251 e alterna 123, decimal 80. 251, ainda 230, até logo, obrigado. Estão na 963, decolagem autorizada, vento 200 graus, 079. Decolagem 10, vou ao 963. 19-63, decola 245, chama o controle Salvador 1-19, decimal 8. Controle Salvador 19, decimal 8, gol 1963, já tem um ótimo dia, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1963, Sambo 1. Bruno 963, contato radar, suba via saída Sambo 1, nível 360. Subindo via saída Sambo 1, nível 360, gol 1963. Bruno 649, cena identificação, desça via chegada Golf para 4 mil pés, ajuste de altímetro 1013. 1013, desce via chegada Golf, Bruno 649, é 4 mil pés. Controle Salvador, 4950, estabilizou na LS. Azul 4958, completo final, torre 118, decimal 60. Torre 118-60, 4958. Confirme. Gente, eu tô te alertando, eu tô livre sinal. Como é que a gente lê da radial da saída 284? Seja melhor aqui de Salvador. Ok, sim, estou livre sendo reportax. Torre Salvador, bom dia, Azul 4958, estabilizado no ILS. Azul 4958, continua a aproximação, aguarde contato visual. Sente. Sente, gol no 963, copiado, proa 270, 40 milhas. Autorizado de viso nesta proa, gol no 963. Autorizado de viso, gol 963. Salvador, eu tá 357, bom dia, para autorização, sente daquilo, o Brasília. 1219. Já tá na escuta. Visual já, o azul 4958. Avistado, pouso autorizado, vento 200 graus, 079. Autorizado, pouso 4958. 4958, no solo azul 51, libera direito no 21, décima 1. Corrija, 219. Direito 219, 4958. Azul 5973, autorizado a linha de decolar, pistão a zero, vento 200 graus, 619. Continuando 08 a bordo? Ok, sim. Sabe que você tem papel autorizado 1013 no ajuste. Tchelo até autorizado a linha e manter pista na 6. Yes, X-Ray, desse mantenha 2.000 pés, informe estabilizado. Estado ILS, X-Ray 510, essa 2.000 pés, informe estabilizado, agora no B49. L119, décima 8. 198, bom dia. Controle 5973. 5973, contato radar, subavia saída PUCA nível 330. Via PUCA Seu Charlie Hotel, não escuta? Ok, por gentileza, modifique a saída para Arbor 1 após DCT com curva direita após a decolagem. Astronave controle. Sim, controle, vamos ver a patronave. Informação de vento para pouso 990, 250 graus com 8 nós. Confirma intenções. Consegue. Consegue, ciente. Continue em aproximação, Gondo 649, em forma estabilizada. Aproximação, Gondo 649, em forma estabilizada. Estação 6219, autorizado a área manter. Capatango Vitor Charlie Hotel, decolado 59, chama o controle Salvador 119, décima 8. 19-8, vê que tá Charlie Hotel. Controle Salvador, bom dia, Capatango Vitor Charlie Hotel. Capatango Vitor Charlie Hotel, contato radar, suba e mantenha nível 100 via saída Arboruno. 100 via saída Arboruno, seria a possibilidade de livrar a restrição para o Vitor Charlie Hotel? Afirmativo, suba e mantenha nível 100 sem restrição de altitude, Vitor Charlie Hotel. Sem restrição de altitude, Vitor Charlie Hotel. É, segundo 649. Segundo 649, complete final, chame torre 198, decimal 60. Torre 198, decimal 60, bom dia, 649. Contente. Salvador, muito bom dia, Gol 1649, estabilizado LS. Gente, Gol 1649, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, Gol 1649. Charlie Hotel, cobra ideal para destino? 285, senhorita, vem que está Charlie Hotel. 285? Afirmativo. Vou direto de China, Victor Charlie Hotel. Direto de China, Victor Charlie Hotel. Oi, bom dia, Federal 9970, aproxima a ponte de espera pronto. Gente, mantenha a ponte de espera. Federal 9970. Mantenha a ponte de espera 10, 9970. China 6219, decolado 1000, chama agora o controle 119, aproxima 8. 19, 8, obrigado. 62, 1-1-1-1-1-1-1. Oxalé 6211, contato radar, suba via saída São Voluna, nível 380. São Voluna 380, 6211, pode voar sombra presente? Mais 2 mil pés autorizados. Meia 49, pouso autorizado, pista 1-0, vento 260 graus, 0619. Autorizado o pouso, pista 1-0, quando meia 49. Foco 018. Tem a saída, guarde Rio 5963. 62 ou não? Prossiga, Chanel 62 ou não, não? Precisar desvio à direita na magnética 245 levar informações. 245, ciente, 629, autorizar o divisa nessa proa, reporte retornar na proa de Leda. Afirmo, Sideral 997, autorizado olhar e manter, cabeceira na zero. Olhar e manter 997. 2685. 2685. Sotial Hotel, quando possível, sua chamada de pouso. 1105, senhorita, vem Sotial Hotel. Copiado 1105. Vou no 649, célula 03, o velho é direito no 219. Direito 219, bom dia, 649. É o 9970, decolagem autorizada, pistona 0, vento 27, 0 graus, 07 nós. Iniciando Geral 9970, decolada 05, chama o controle Salvador 1993.8. 2198-9970, obrigado. Controle Geral 9970, bom dia. Cruzando 1500. Geral 9970, bom dia, contato radar. Suba via saída MOMO nível 340. Via MOMO 340. 9970. Alguma possibilidade de aproar neném hoje? Mantenha a via saída agora, Sideral 9970. Positivo, mantendo padrão. Controle Salvador, passando o vídeo, Sotial Hotel, modificada presente, capitania no final 1-0-5. Vitor Sotial Hotel, ciente com o instrumento cancelado, 1-0-0-6. Subir mantém nível 1-0-5 para o destino. 1-0-5, vem para a tarefa. M1211, chame centro Recife, frequência 1251 e alterna 123, decimal 80, informando desvio. 5975, autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 28, vento 240 graus, 079. Não consegui compreender. Só pra informação, tem um monte de pássaros aqui na cabeceira. Dois. Pássaro grande. Ok, gente. Obrigado pela informação. Foi informação. Botão Vitor Charlie Hotel, controle. Vitor Charlie Hotel, pra chegar. Serviço Sabana Cerrado 43 milhas oeste de Salvador, chame Recife. Para informação de voo e alerta na frequência 1260. e alterna 122 decimal 8. Muito bom dia. Então, 9970, chame centro Recife, 12545, alterna 12685. 12545, 5975, decolado 213, chame agora o controle Salvador, 119, decima 8. 198, bom. 43597, na escuta. Preciso, 657. Queima tempo, ponto de espera? Aguarde somente uma inspeção na pista. O rio tráfico do que decolou a frente reportou uma grande concentração de pássaros aí próximo à cabeceira. Ok, guarda. Quero dar uma decisão em todos os lados. Agora sim, prossiga, Rio 5975. Libera das restrições. 5975, contato radar, via saída MOM, nível 350. A pergunta é a seguinte, libera das restrições. Liberado da restrição de altitude na saída, Rio 5975. É, um colega da Infraero aí passou muito rápido, eles não viu, acho que os pássaros estão pousados atrás da faixa branca aqui no início da cabeceira, 28 pintada aqui, acho que ele não conseguiu ver porque passou muito rápido. Ok, obrigado pela informação, vou informar ao mesmo. 597, autorizado a linha de decolar, pista 28, vento 240 graus, 0619. A linha de decolar, hotel 3597, 028. O 597 ainda visualiza algum pássaro? É, eles estão parados aqui na Stopway. É, eles estão atrás dessa faixa branca. O 597 tem condições de iniciar? Afirmativo. Ok, sim. No site decolar 220, chama o controle 119.8. 19.8, bora. Site contato radar sobre a via saída Elefa 1 no nível 360. 360, tá 5975, chame Recife, 12545, alterna 126, decimal 85. 092, uma informação. Romeu. Confirma. 092, efetuando de vias? Isso, nós precisamos de mais umas 10 milhas, depois a gente retorna a proa para a história do terminal. Sente, autorizado de vias nessa proa, pode retornar na proa de São Lu. Desça e mantenha nível 050, altímetro na terminal 1093. 050, quando ele fez a senhora confirma a pista 28. Pista 28, afirmativo. Procedimento ILS Zulu. Tá em disponível para o 042? Negativo, intenciona o ILS Sector Inc. Abrir. A gente aguarda a autorização Gol no 092. A 092, você aposta quando tiver condições de aprovar o Serra Vitor 362.